Sinal 97, a porta de novo. Salvador Gol 1099, ponto 010, pronto. O 1099 é autorizado a alinhar e manter o 10. Alinhe, mantenha a posição 10. Puxa área 2591 no solo 17. É, livre táxi via Eco Alpha e mantenha a posição na Delta, mantendo a frequência da torre. Você é Eco, Alfa e bater a posição na Delta, frequente, 254. Começando sinal 17 do IF. Ei, Papa Tang, Vitorinho de Juliette, está autorizado o pouso na 17, o vento 1-0-0 graus, 099. Autorizado pouso no 7. Ono 099, livre da colagem, 10, vento, 100 graus, 099. Livre da colagem, parceira 10, bom, 099. 2591, autorizado cruzamento, é 1-0, é o pátio militar. Autorizado cruzamento, 1-0, é o pátio militar, deixa pra ver. Decolado ao Zuno 9, chame o controle, 120 decimal 8. 08, bom, 09. 50, Azul 0094. Yamari, ajustado de 14, ouviu autorizar pro arco, Sierra Victor 369. Bom, 968, mantém a pista de chegada, após o tapa, o voo Sierra Victor 369. E por esse tapa, não é possível também, né? É 8 autorizado para o estado. Estado na posição, aposentado 39 graus. Controle, boa noite com 1099, que decolou. 1099, contato radar na decolagem, sua via saiu da água para nível 360. De água para 3699. Turn 866, Coca Grant, descend by arrival at level 060, QNH1014. Balaxo 1705 autorizado, decolada 10, vento 100 graus, 10 nós. Está bem, decolada 10, voo no 705. Boa noite, é o 3258, está sendo com a Rede Esporte. 3258, está sendo a identificação, deixa eu ver se chegar da Mari para nível 070 e ajuste no 04. Tem mais 070 na Mari, mas cidade tem a vista 3.6. 3258, mantém a pessoa chegada, apresentar para o voo, seu aviso 366, retorno o número 3 na aproximação. Boa noite, 705, decolando na Rafael, nos escuta. Voo 1705, contato radar na decolagem. Sua guia CDE para nível 360. Daelto, 360, 705. Visa 2500, Gol 1768. Voo 968, desce para 25002, o ajuste na 094, autorizado a Rinaldi, repassação servido 366. Repassa 366, desce 2500, estado 2014, voo 1968. O 0099, chama o centro de Recife, na frequência 128, decimal 8, eterna 126, decimal 0. 128, decimal 0, 1099, boa noite. V1-HCC, you are cleared by direct service at 366, distance 2,500 feet. CNH-1014. Charles Scripters 1014, by direct to Sierra Viper, 366, go 1866, distance to 2,500. Salvador, muito boa noite, de Sideral, Serra Delta Uniforme. Prossiga. Serra Delta Uniforme comunica já em acordo com o sistema de localizador de Brasília. Nós estamos no parque em Salvador para fazer um check nesse horário, até 18h30, de Salvador 31, para fazer um check do ELT. Aguarde só um minuto para o início. Passando 366, estabilizado, com a roda uma vista, gol, Uno 68. Uno 68, semi-torre na sequência, Uno 8, decimal 95. 1895, uma boa noite, graças, até já. Conforto autorizado, vai ser a Vita 366, me liga para 4006, o Azista 0104. É, Vita 366, 4004, 3258. Pode telefone na escuta? Positivo. Quanto tempo será o cheque? 6 segundos. Telefone está utilizado o cheque do equipamento, o Serra Delta Uniforme. Serra Delta Uniforme, o cheque do equipamento. Serra Uniforme, concluído o cheque do ELF, com sucesso, muito grato por serviço. Beijo. Salvador, muito boa noite, gol Uno 68, estabilizado, baixo, travado, aeródromo uma vista, boa noite. Boa noite, gol Uno 68, autorizado pouso na 10, o vento é 090 graus, 099. Desde pouso na 10, gol Uno 68. 235, obrigado, tá. Polo Salvador, Sam 9561, informação uniforme, nível 340 para Galeão. Sam 3561 autorizado para o aeroporto de Galeão, nível 340, via Upper November 857. Decola a pista no zero, primeira curva direita, no perfil da Dael, Leda e Lume. 5175 transponder, controle 12080. Go 1866, Sierra Vista 366, with the runway sight. Go 1866, contact Skyline, I'll take it to 118.195. 1895, go 1866, good night. Transponder 5175 e o controle 2080. O TAM 9561. Correction no trânsito na 8. Gente, TAM 9561. Sensors 10104, stand by for the landing clearance, bill 1866. No solo às 36, chama o solo 21 no decimal 9. 219, chama, obrigado. Alô, Salvador, uma boa noite, 1168. 1168, taxi via Alfa Juliette, ponta 62. Alfa Juliette, para 62. 3858, desce para 2500, pós, logística no 014, reposta para passando 3 também, autorizado para o final. Sim, ativo, reposta passando 3853, 8858. Sim, o Cervic 3758, para 3858. A 3858, negativo, mantém a Cervic 3 também. Mantém, 3858. Visual 3858, vai chamar a torre, muito boa noite. A 3858, chama a torre na frequência 118, próximo a 95. 3895, 3858. 66, for the ground at 40, contact the ground 121, decimal 9. 129 or go 1866, good night. Ground, good evening, go 1866, must 85, must sir. 26 meters visual. Gate 4. Alpha Juliet, gate 4, go 1866. Pousão no zero, tá 3258. Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, por 02, da 3258. Jardim 05, boa noite, prossiga. Amador, Força Aérea 2591. 591, prossiga. Utilização Brasília. Força Aérea 2591, está autorizado Brasília 380. E a Lula 7, tem fala fechando a zero, curva direita no perfil da água, LF. 5402 o transponder, controle 12080. Brasília 380, direto Zulu 17, fala da sua direita, água transa LF. 5402 transponder e 208 controle, Força 2591. Correto, chama pronto pro acionamento. Claro. Paulo Salvador, é 9561, no posto para posicionamento, posição número 8. 9561, portão 8 autorizado, chegou. Autorizado, para 9561. Paulo, muito boa noite, gol 2043. 2043, agora de volta para Guarulhos, preparando a Dael. Qual que é a saída? Dael. Dael, muito obrigado. Decolado 48, chame o controle 1208. 1208, grato, Guardião 05. Controle Salvador, boa noite, Guardião 05. Guardião 05, boa noite, prossegue conforme coordenado, vai manter qual altitude? Se vocês autorizarem 2 mil pés. Autorizado, atenção, 2 mil pés, Guardião 05. Acendendo para 2 mil pés, Guardião 05. Controle, qual ajuste no momento, por favor? Ajuste no 0 ou no 4? No 0 ou no 4, grato. Controle, Guardião, estabilizou 2 mil pés, está indo para o setor. Grande, Guardião, não tem setor. 043? Pronto, pronto. Autorizado Guarulhos, 360 nível, veio o peso 10. Fala pista 10, curva direita, Nadael, Leda, Motiva. 5407, transponder, controle 12080. 6330 autorizado, fora da 10, curva direita, fase colagem, saída da EL, transição Leda, Motiva. 5407, controle 120, disponível, 2040. Correto, chame pronto, né, 2? Estamos pronto. Rua 3, altura 3 horas 50, alterna, tranquilo. Bate 1 no Índia, ponto de espera 1895-1014, boa viagem, 395-1. Bate 1 no Índia, ponto de espera, 295-1014. Salvador, boa noite, 1961, pronto, continue da 1910. 1961, boa noite, autorizado a linha de colapso 10, vento 100 graus, 099. Alto, da linha de colapso 10, 1961. Hotel, reporte para o cruzamento, o Força Aérea Bertinho da Lama. Reporte para o cruzamento, o Força Aérea. Voltando 9561, decolado ao 57, chame o controle, 208. 208, 95 pela. Para o cruzamento, por favor, da 2590. Autorizado o cruzamento Alfa Juliette. Corrigindo, chega a torre 1895, o seu táxi será via pista. Para a torre 1895, 2590. Está autorizado o táxi via pista. E chame a linha de pronto para decolagem. Táxi via pista, chame a linha de pronto para decolagem, 2590. Então, contato o radar na decolagem, suba via para nível 340, saída da EL. 340 da EL, da 9561. Boa noite para 3662, identifique, desça via, chegada à malha até nível de voo 050, ajuste de altímetro no 014. Desce via até o 050 na malha para 3662. Ação de identificação via chegada Mari para o nível de voo 0620, altímetro no 0 no passo. Tenha via chegada Mari em TAP e vai voar o Serra Vitor 366, no 096. Era 2591, decolada 02, chame o controle de Salvador, 120 decimal 8. Salvador 208, posse aérea 2591. Controle Salvador, boa noite, posse aérea 2591, passando 1500 pés. Boa noite, posse aérea 2591, contato radar na decolagem, suba via saída Arbo para nível de voo 380. E Arbo para o 380, Força Aérea 2591. Chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 128.35, 3561. Essa é 9561, Recife 1251. 7251-1235, até 9561. A 2591 está autorizada para o de Elefa. Para o de Elefa, Força Aérea 2591. Em 662, após ETAP, vai voar o Serra Vista 366, descer para 250010, está autorizado final de nave, reporte estabilizado na final. Após ETAP, descer para 366, descer para 2510, 1096, após ETAP, Serra Vito, 366, descida para 25006, 1014, ajuste. Redução para 2109, 1096. 2500, 310, 9, 3591, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne, corrigindo, 128.8, alterne 126.0. Mais Recife, 288, 260, boa noite. Boa noite. MAB está autorizado a sinal RNAV, torre 18195. Vamos ter um tráfego à sua esquerda, a 2000 pés, pairado, fazendo patrulhamento da cidade de Salvador. Ok, tem 3962, vai chamar a torre. 1096 está autorizado a sinal RNAV, reporte passando o Serra Vito 366. Passará 366, 096. Iniciar redução para velocidade de aproximação. Iniciar redução. Sou Salvador, boa noite, São 3662, final da 1-0. Com 3662, a gente ajuste 1-0.